Ficheiro 43, página 403, 91. Palácio das Necessidades, 1 de junho de 1902. Carlos, o pequeno só tem 15 anos, dizia Amélia, e a voz tornava-se estridente. Amélia, acalme-se. 15 anos é boa idade para conhecer Paris e Londres. Com 15 anos já eu. Não quero saber o que o rei fazia aos 15 anos. Amélia, controle-se. Aos 15 anos já eu tinha ido à Inglaterra. E vai comigo, minha querida, com o pai. Não é propriamente uma viagem desprotegida e solitária. Antes fosse, pensou Amélia, sem conseguir disfarçar a sua inquietação. Carlos abanou a cabeça como se a mulher se tratasse de um caso perdido. Está decidido e partimos no dia 19 de junho. A sua reação é mais do que a prova de que o príncipe precisa de sair daqui e largar as saias da mãe. Não o protejo, muito pelo contrário, defendeu-se Amélia. Sei que é exigente com ele e se esforça por não o colocar numa redoma de vidro, mas é mais forte do que a senhora e é só pouco mais de um mês, pelo menos para o príncipe, porque eu tenciono ficar um pouco mais. Pouco mais de um mês, gritou novamente de cabeça perdida Amélia. E o rei ainda fica mais tempo por fora, deixando o país a quem? À minha mãe. E dando meia volta, saiu. Amélia escreveu no seu diário: Abomino vê-lo partir com o pai. Temo os anarquistas, as bombas, as mortes, mas temo também pela sua pureza, pelo exemplo que Carlos lhe dará. Não posso fazer nada, tenho de confiar. Na mesma noite escreveu uma carta à Luína e outra a Harcourt. Pedia-lhes por tudo que em Paris tomassem conta do príncipe. Para a sua amiga Alexandra, agora rainha de Inglaterra, que tinha um marido tão infiel como o seu e filhos da mesma idade de Luís Filipe, bastaria um cartão com umas palavras. Alix entenderia os seus medos. 92. Palácio das Necessidades, 20 de janeiro de 1903. Tinha sido uma noite como as outras. Pepita, o marido e os filhos, a querida Isabel e os pequenos, na mesa redonda que decidira que seria a de todos os dias. Ana, que anunciara que se ia casar em breve, trouxera-lhe o seu chá de camomila, atiçara as brasas na lareira e abrira-lhe a cama, sem esquecer o obrigatório saco de água quente. E foi ela a primeira a ver o envelope. Amélia seguiu o seu olhar assustado e deu por ele, branco e fino, enfiado debaixo da almofada, um canto à vista. Pálida de medo, Ana implorou: Não abra, Dona Amélia. Isto é gente a querer fazer-lhe mal. E estendeu a mão rápida para a mensagem. Mas a rainha tinha lá chegado primeiro. Enfiou o envelope no bolso e, passando-lhe uma mão pelas tranças, tentou sorrir-lhe. Não te preocupes, Ana. É com certeza um recado de um dos príncipes. Sabe como gostam de me fazer surpresas. Ana sabia que não era. Ana sabia que era mais um daqueles nojentos bilhetes que contavam em detalhe as aventuras do rei, as reais ou inventadas, pouco se lhe dava, se não magoassem tanto a sua senhora. Acenou que sim com a cabeça e, apanhando o vestido das costas da cadeira, deu as boas-noites com uma voz prestes a irromper em choro e saiu. Amélia chegou-se à lareira e sentou-se na sua cadeira de leitura, um cadeirão de couro confortável. O subscrito não tinha marcas. Olhou como um detetive observa uma prova nos livros policiais que roubava das estantes do tio Omal. Mas não encontrou nada. Se fosse corajosa, deixava-o arder sem o ler, que não há nada de mais ignóbil do que uma carta anónima. Mas quem escrevera sabia bem que há gestos impossíveis, que vez após vez acertaria no alvo. Se ao menos fosse capaz de as ler numa atitude do género, e o que terá lembrado agora ao rei? Como quem recebe um relatório de mau comportamento de uma professora. Mas não era. Já não acreditava que fosse desilusão ou sequer ciúmes. Suspeitava que se tratava de orgulho ferido, mas que importava o nome do sentimento, se doía à mesma. Desdobrou a carta, certa de que mais valia lê-la aqui e estar preparada do que amanhã ver a notícia escancarada num jornal. Pelo menos é essa a desculpa que dou a mim mesma para entrar no jogo desta gente sem escrúpulos, pensou com vergonha de si própria. Começou a ler e sentiu náuseas. Com letra de imprensa, o narrador descrevia uma orgia entre o rei e uma prostituta a soldo de uma empresa francesa. Uma orgia passada no barco que tinha o seu nome, no Amélia, que Carlos a levara a inaugurar. Mãe, olha esta cama! A voz de Luís Filipe e Manuel ressoavam-lhe nos ouvidos, enquanto tentava não deixar que a sua imaginação retratasse a cena com demasiada vividez. Beijá-la ia como a beijava a ela? Que estúpida era! É claro que não. É claro que nunca soubera praticar os números que estas mulheres certamente faziam. Uma embaixadora de uma empresa? A luxúria de Carlos nem sequer o levava a cautelar os interesses do país, já que os da sua rainha há muito que tinham sido atirados ao lixo. Atirou a carta para as chamas e viu o papel ser comido pelas labaredas. Queria tanto pensar que não era verdade, que não é nada daquilo em que está a pensar, como repetia Carlos ao longo destes anos. Mas quantas vezes o fizera antes? Quantos recados como estes ignorara? Quantos acreditara que eram só maldade, intrigas para enfraquecerem e dominarem, como aquela em que troçavam do rei, dando-lhe conta do nome que as senhoras, e punha senhoras entre aspas, lhe chamavam em Cascais, ao vê-lo todos os dias, na boca do inferno, pronto a seduzir e a deixar-se seduzir. Balão cativo, dizia a nota, chamavam-lhe balão cativo, porque estava gordo como um balão e não saía do mesmo ponto, todas as tardes, à espera de uma presa, num exercício de que estava certa não dava em mais nada senão no vexame do rei. Mas uma prostituta, embaixadora de interesses económicos franceses? Pelo menos com esta não teria de se voltar a cruzar. Ao menos esta não se iria rir na sua cara. Ao menos esta não contaria às amigas como era o rei na cama. Mordeu o lábio com força. Jurava a si mesmo que esta era a última vez que se importava. Carlos queimara a sua última oportunidade, que ardesse no inferno. 93. Doca de Conde de Óbidos, 26 de fevereiro de 1903. Desta vez fora Carlos que protestara, mas Amélia nem lhe dera a oportunidade de expor os seus argumentos. Os nossos filhos não precisam de conhecer o mundo? Argélia, Cartago, Egito, Grécia, Constantinopla, Palestina, Nápoles. E os estudos? A rainha, que é tão rigorosa nos horários e nos trabalhos, vai privá-los de aulas durante 3 meses? É claro que não. Levo comigo o Queiroz, o Aceca, o Padre Fiadeiro, o Casanova, e estou lá eu, respondeu agressiva. E é claro que a sua amiga Pepita, marido e filhinhos, fazem parte da tripulação obrigatória. Amélia olhou-o furiosa, mas decidiu ignorar o comentário. Era óbvio que Carlos estava mais do que envenenado contra os seus amigos, da mesma forma que ela não suportava os seus. Decidiu deixar essa guerra para mais tarde. Luís Filipe tem 16 anos, Manuel 14. Estão mais do que em idade de fazer uma viagem pelo Mediterrâneo. E já que o barco tem o meu nome, ao menos que por uma vez seja eu a usá-lo. Carlos anuiu, mudando subitamente de tom. Só tenho pena de não ir também. Amélia olhou longamente. O rei tem os seus passeios, a rainha os dela. Os dias corriam longos e o pequeno grupo a bordo parecia pronto a ficar embarcado para sempre. Há anos que não era tão feliz. Já não sabia o que era acordar sem dor de cabeça, passar o dia sem enrugar a cara, sem medo de que a uma qualquer estequina alguém surja para me patear, insultar, magoar. Desabafou Amélia à Pepita, enquanto conversavam sentadas em cadeiras de lona no convés. Luís Filipe apareceu ofegante e interrompeu a conversa excitado. Mãe, olhe por estes binóculos. Estou a ver o Victoria and Albert, escoltado por navios de guerra. Amélia endireitou-se e segurou nos binóculos que o filho lhe estendia. O pai disse-me que era provável que encontrasse Bertie nestas águas. Sabia que uma das paragens que vai fazer é em Lisboa, a primeira visita oficial do rei de Inglaterra. Mas podíamos visitar o barco dele, não podíamos? É magnífico! Exclamou o príncipe. Manuel apareceu minutos depois. Mãe, o comandante vem aí com um telegrama do rei de Inglaterra. Luís Filipe passou-lhe os binóculos com o seu ar de irmão mais velho. Olha, tonto, o Victoria and Albert está ali. Manuel protestou com o tratamento, mas aceitou os binóculos. Mano, é magnífico. Olha para aquelas velas. Deve precisar de uma tripulação imensa. Pelo que li, tem uma tripulação de 400 homens. E reparaste que vem escoltado? Felizmente não temos tantos inimigos nestas águas, disse Amélia, trocando um olhar com Pepita. Também não andamos a fazer ultimatos a torto e a direito, acrescentou irónico Luís Filipe. Mas, mãe, foi boa essa do pai conseguir que o rei de Inglaterra visitasse Lisboa, não foi, mãe? Acha que vai ser bem recebido? Amélia pensou antes de responder. Acho que o pai é um excelente diplomata e quem o acusa de passear pela Europa esquece de que sem os seus contactos... E os seus? Acrescentou logo Pepita. E os meus? Continuou Amélia. Não conseguíamos os empréstimos que evitam a bancarrota. Espero que as pessoas entendam o que significa ter o rei de Inglaterra a desembarcar no Cais das Colunas. As pessoas pensam no presente e muito pouco no passado, acrescentou Casanova, que entretanto aparecera com o telegrama na mão. Disse ao comandante que lhe o entregava imediatamente. Amélia abriu-o. Convide-nos para almoçar, exclamou contente. Podia viver aqui para sempre, pensou Amélia, ao entrar na sua camarinha, regressada do almoço, a bordo do iate de Bertie. O sofá central da salinha tinha sido retirado, deixando-a descoberto a banheira, que enchiam já com água quente, sob o olhar atento de Ana. Senhora, aqui é só abrir as torneiras, que a água quente e fria corre logo, disse-lhe radiante. Estava fascinada com o iate, com os seus 8 camarotes luxuosos, com casa de banho incluídas. As salas, até tem sala das senhoras e sala do fumo, exclamara. O piano, a casa de jantar, o bilhar, o serviço de pratos com as armas de Bragança. Nunca vira nada assim. A minha mãe não vai acreditar, repetia incessantemente. E Amélia sorria-lhe. Era tudo tão relativo. De facto, o seu barco era luxuoso, um verdadeiro hotel. Mas os pequenos tinham ficado fascinados com o Victoria and Albert. Tinham adorado o almoço e Bertie, a quem Manuel fora pela primeira vez apresentado, excedera sem simpatias, com aquele charme natural e irresistível e respectiva excentricidade. Nessa noite, Amélia escreveu: quando percebi que ele estava completamente sozinho a bordo, só com o César, o cão de que nunca se separa, achei que tinha enlouquecido. Depois fiquei irritada. Pensei na pobre da Alix, consumida pelos ciúmes, porque não tenho dúvida nenhuma de quais são as suas razões para tirar férias, sem mais ninguém. E é este o modelo de Carlos. Devo moldar-me na pobre Alexandra? 94. Nápoles, 11 de maio de 1903. O seu diário era assim, um caderno agora grande, cheio de aguarelas e desenhos a carvão dos locais por onde tinham passado, das pedras dos monumentos, das ombreiras das janelas, dos rostos diferentes com que se tinham cruzado, ou não tivesse consigo o professor Casanova. Começou uma página em branco e escreveu: Ainda não tenho coragem de voltar. Vou desembarcar em Nápoles com o Dr. Lencastre, que convenci a vir comigo até Paris visitar o Instituto Pasteur. Volto ao meu nome de Marquesa de Vila Viçosa para poder viajar sem aparato. Sinto-me assim mais livre e lembro-me de como meu pai se sentia angustiado no dia em que troquei o título de Duquesa de Bragança pelo de Rainha. Tinha razão em tudo o que disse, exceto na recompensa. Não a vejo, exceto quando olho para a cara tigenada pelo sol dos meus queridos filhos. O Pepa me abraça com o seu fervor que por vezes me deixa embaraçada, mas que me comove sempre. Sou ingrata. Talvez essa recompensa seja a única que devo esperar. Que mais pode uma mãe querer? Mas não quero voltar a Lisboa, não consigo voltar. Preciso de viajar sozinha, de estar sozinha para reencontrar as forças, para voltar a encarar Carlos, para me libertar desta roda de desconfiança e ciúme que me consome por dentro. 95. Paris, 14 de maio de 1903. Carlos, recebi o seu telegrama a pedir-me que volte, a pôr-me a par de que o Parlamento se preocupa com o tempo que a Rainha passa fora de Portugal, com o dinheiro que gasta. Tanta hipocrisia, meu Deus! E ao escrever-me a pedir-me que volte por estas razões, é cúmplice dessa hipocrisia. Estou em Paris, mas não encomendo vestidos nem chapéus, mas vacinas e conhecimentos médicos. Mas que importa? Volto, volto em breve, mas não volto já. Não tenho razões nenhumas para o fazer. Amélia. Selou a carta e, sem hesitações, pediu que a fizessem chegar a Lisboa. Teve vontade de acrescentar um post-scriptum. O único serviço que o seu querido Sousa me presta é o de fazer de carteiro. Mordeu o lábio. Em quem é que se estava a tornar?